Alonga 4 milhas, o Oscar Golfo Uniforme. Eixo Golfo Uniforme, eixo 1735 livre, pouso autorizado pista 17, vento 180 graus, 109, ajuste no 0, 18. No solo 27, direita via Foxtrot, chama o solo 121 desse manobre. 2962, chega a 90. 1162, dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, QNH 1098. 050, qual vai? TAP 1162? Oi, TAP, no 162. TAP, no 162. Azul 4082, direção para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSA X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Suportará no localizador, azul 4082. Salvador, bom dia, Rumba 10. Oi, Proa do Verde, Salvador. Apoio, vai Conde. Esse voo, meu é Salvador. Seria possível dar presente Proa direto de Natal? Taxi autorizado. Se acionar a frequência livre, tem um bom dia. Então, 3191. Pequeno desvio à esquerda. E desvio, gol no 62 após o ETAP. Após o ETAP no Estabilizado azul 4082. Azul 4082, chame torno no 8, decimal 95. 395, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4082, estabilizado em LS. Quatro 0082, vento no 70 graus 09 nós, autorizado pouso pista no 0, ajuste de altímetro no 08. 4082. Vento para cheque no 0 graus, zona 0 nossa. Controle de gol 1162, solicito direto do Duna para evitar formações da presença. Gol 1162, voi Duna, desça para 3.000 pés, que legal no 08. Direto Duna, 3.000 no 08, gol no 1162. Solo 35, livre pista direita, chame Solo Salvador, 121, desce Mauro. Direita 219, 4082, bom dia. Só confirmando no 162 após Duna, está autorizado o ILS? Afirmativo, gol no 162. Não. Mantém 3.000 limite, 3 ou 2.000? No 62, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. De 2.000, reportará o final do LSX3. Agora está tomando uma pro um pouquinho à esquerda aqui, senhor, me dá uma informação. Bem, gol no 162. Está visão no setor. Localizador, gol 1162. 1162, completa aproximação, chame turno no 8 decimal 95. 2154, então, obrigado. Salvador, gol 1162, final da 1 a 0. 7 gol no 1162, vento 180 graus 1 a 0, autorizado por 1 a 0. Posição 1 a 0, gol 1162. Confirme. Trasquish, que o seu transponder 01122, mantenha condições visuais 1.500 pés, que é legal no 017. Confirme para B. Sempre, reporte passando através de Candeias, November Trasquish. 62, solo 45, livre pista direita, chame solo Salvador, 1, 2, 1, decimal 9. 3, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 2. Controle Salvador, bom dia, 3436, informação November, cruzou 210 para 150. Da 3436, desça via, chegada Bomed 1 para nível de voo 050, que negar no 017. Via Bomed 1 para o 050, que negar no 017, possibilidade de Duna? 3436, voe e TAP. Pro de TAP, 3436. Mike Victor Alpha, Romeo 44, decolagem de Serra Índia, Eco Índia, destino Serra Índia, Eco Índia, intercepção BR-324, para sobrevoo Mato Escuro através de Duna, sem interferir, Mike Victor Alpha. Mike Victor Alpha, mantenha condições visuais 500 pés, que negar no 07. A sua escuta em condições visuais, Mike Victor Alpha. Já pode parar, prosseguir, parar de fugir tráfego. 3436, se você quiser direita, na proa 07. Confirmo essa informação, já retorna para o estado. Confirma a aeronave? 3436, desvia direita, pro 08, para essa Papá Romeu da Weberos Quiz, que informa o tráfego do Papatango Vitória de Juliette, passa a posição de 1 hora da 0 milhas, rumo nordeste, mantendo o número 500 pés, que ainda não está na escuta deste controle. Controle Salvador, bom dia, tem 3378, nível 250 para uma informação ao número. Primeira nave. 3378, passando nível 245 com informação ao número. 3378, dessa via, chegada por média 1 para nível de voo 050, QNH no 017. 050, ajuste no 097, solicita acertar o ILS Whisky e se autorizar a proa do Serra Vitor 366. Então, 3378, mantenha a chegada da ETAP após ETAP, voe Serra Vitor 366 para o ILS Whisky. Ok, mantenha a chegada, Bomed 1 e após ETAP, voe Serra Vitor 366, né? 3378. 3436, descida para 3000, considera a restrição ETAP. Canceladas as regiões de TAP, são 3436. Autoriza na proa interceptar? Autorizada. 3745. Já 3745, 30 alinhar, decolar, pista no zero, ventou no 70 graus, 1, 2 máximo. Inicializa e decola, 3745. Papatango, Lima, Zulu, Golfe, aciona identificação. Papatango, Lima, Zulu, Golfe, uma milha para Conde, contato radar. Ajuste seus corredores visuais, que negar na 097, aporte para descida. Controle de Salvador, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Passando o Vitamina Juliette, mantenha no 1500 pés, corredor. Tá quase Paripe, Vitamina Juliette. Será Paripe, Juliette. Tá visual, quanto você pro de approach? A 3436, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Descido para 2000, autorizado, e essa aqui vai chamar a localizador, TAN 3436. TAN 3436, informa o helicóptero, entre do Nissima, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. TAN 3436. Papa Romeu, 9 Whisky, informação de tráfego 7 horas e 8 milhas, o tráfego foi superado, Papa Tango, Vitamina Juliette. TAN 3745. Salvador, 3745. Então, 3745, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 380. Foi direto Leda. Direto Leda, 3745. Papatango, Lima, Zulu, Golfe? Papatango, Delta, Serra, Lima, prossiga? Tango, Delta, Serra, Lima, sendo identificação. November Suite está descendo 2500 para o meu pé. Josh Kowisk, só atrás do conhecimento de formato, utilizar a mesma frequência para a coordenação. Papatango, Delta, Sierra, Lima, confirma sua posição no momento. Delta Serra Lima, cheque seu transponder, CNI 5161, posição normal. Negativo. Alguma Zulu Golfe para um quadro Cuba, chegou para a rotatória da presença? Autorizado CEASA Lima, o Golfe, desse e mantenha um no meu pé. QNH 10017. Localizador 3436. 3436, chamei a torre 1 no 8, 295. 1895, tá certo. Através de Paris, POV, Torino de Juliette. Juliette, mantém 1 no 1500 pés, corredor Interlagos, repartidos alcançados. Já avisou. Sapatão, Delta Serra Lima. Deixa eu ver a torre 1 no 8, deixa eu falar assim. Foi tomador, bom dia, Tan, 343, me estabilizado de LS X-ray. Reporte 40 milhas de Salvador. Acione código transponder 5161 no modo normal. Informo que não tenho contato radar com o seu tráfego e que não há tráfego de conhecimento do controle neste setor, o Delta Serra Lima. Reporte 40 milhas de Salvador. Delta 3745, possibilidade de voar ótima. 745, sub, mantém nível de voo 340, autorizado direto Cosmo. 340, direto Cosmo, grau. Vitor Índia Juliette, visual com campo. Prêmio Juliette, chame a torre 1 no 8, decimal 95. Eu estava aqui, obrigado. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. O tráfego 12 horas, 19 milhas, rumo ao posto, mantendo o nível 100, com eco Embraer 110. Rumba 10, contato bilateral com o 046, tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo posto, mantendo nível 110, Embraer 110. Evento 170 graus, 119. Obrigado. 3378, passando em Itapos, Guaraná Proa do Serra, Vista 360. Então 3378, desce para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado o firme para 2500 pés. Está autorizado o Serra Vitor 366, aliás, o uísque da pista 10. Eu posso estabilizar. 72.500 pés, na proa do 366, fortaleza estabilizada e aliás, o uísque da 3378. Pumba 10, passou a posição Conde. Pumba 10, chame. Passou a posição Conde, serviço radar terminado, chame. Controle Aracajuno, 20.3. 203. Voz da Ventoria Ajudante. Obrigado. 1250, sendo identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Bomed 1 até 150, voo 1250. Confirmando 050. 50, voo 1250. Salvador, do cordial, boa tarde, Júnior 46. Pioneiro 46, autorizado. Mantenha o nível 1900 na proa de Bonf e reporte no ideal de descida. Mantenha no ideal. O Forçalha 2346, Pioneiro 46, desconsidere. Mantenha o nível de voo 1900 do eixo da Whisky 33. Chame centro recife 1, 2, 3, 1, alterna 1, 2, 2, 3, 1, 3, 5. 3, 5, 1, 2, 2, 3, 5. 3, 5, 1, 2, 2, 3, 5. Chame 203, decolador 09, chame controle Salvador, 1, 2, 0, 8. Controle 208, chame 63. 6213, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 6213, né? Chanel 6213, contato radar de decolagem, subavia saída São Vô 1, no transição Dóculo para o nível 360. Autorizado via São Vô 1, transição Dóculo para o nível 360. Vitorinho e Juliette, solo usando 0, 30 backtrack, é o pátio da Ardei, pátio 4, via Oscar. Obrigado. Sim. 378, chame a torre 1, 98, decimal 9, 5. Torre 18, decimal 9, 5, 3, 378. Cessna 3378, continua a aproximação, aguardando o cristalismo, informo Airbus 321 iniciando decolagem 1-0. 7, 3378. 3895, confirme. É, o 3895 vai ter que voltar para a posição. Cessna 3895, mantém a posição, aguarde nova autorização. Pode manter a presente posição? Gente, o Dan 3895 autorizado a ingressar, cabeceira 1-0, vai taxiar via Charlie Bravo. Temos a aeronave se aproximando da companhia, vai provavelmente arremeter, ok? Salvador, auxílio com a Pavita. Dan 3895, copiou a informação? Copiou, mas se preferir a gente manter a posição, é agora de ponteiro. Negativo, negativo, a aeronave já passou o externo, vai ter que arremeter, a aeronave da companhia. Vai iniciar agora o táxi via cabeceira, vai ingressar a parte 1 via Bravo. Ok, vai ingressar via Charlie Bravo, 309. Salvador, Kilo Papa Vita. Kilo Papa Vita, mantém a escuta. Sim. Okay. 3378, continua a aproximação, reporte dela. reportará, só ciente do tráfego. Estou na manobra, obrigado. Pelo Papa Victor, prossiga. Mandará estacionado no hangar do aeroporto. Gente, pelo Papa Victor. Tan 3378, avistado, vento 1970 graus 09 nós, autorizado pouso pista 90. Autorizado pouso, tá 90, Tan 3378. Correio 3895, qual é a emoção? Tan 3895, chama agora o solo, Salvador, 120 decimal 9. Tan 3378, solo 04, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 29. E chama agora o solo 121 decimal 9 para cópia. Salvador. Boa tarde, 6356 da Oceanet, com informação ótima. Oceanet 6356, sendo identificação desse treinível de voo 050, via chegada Bomé de Ouro. Identificou 050, via Bomé. 4463, contigo. 4463, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 180 graus, 129. Alinha decola, 4463. Vira um procedimento? 1250. Esse para 2 mil pés, ajuste no 015, confirmando no 017 o ajuste, autorizado ele a ser extraído da pista 10, que está estabilizado. Terceiro para 2 mil, autorizado o procedimento e ele é extraído da 10, reportar estabilizado, gol no 250. Com algumas vezes para 2 minutos do Asa, já avisou o Marotti. Rimas, Lugo Golf, Chimeto Rio, 98, decimal 95. 295, uma boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeu, November Office, se mantendo o corredor Veracruz, o nome 503 para regresso. Papa Romeu, November, Oscar Whisky, prossiga sob regras visuais, ao nome 500 pés no corredor Veracruz. Regras visuais, o nome 500 pés, corredor Veracruz, reportará através de Paris e o November Office. November Oscar Whisky, confirme a razão de procedência e o PAB? Procedência de Feira de Santana. 2 a bordo. Quente. Delta Serra Lima, desça para 1 no mil pés, ajuste no 0 no 7. Papa Tango Delta Serra Lima, tráfego 3 horas, meia dúzia, meia milhas, rumo nordeste, 1. Papa 2, 8, 9. Bom dia, Azul 4463, mantendo o eixo na sua escuta. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Sango 1, na transição coral, nível de voo 200. Subindo via 200, pode ir para a coral, tem referências? Afirmo, Azul 4463. Direto coral, Azul, entrei. Oceaner 6213? Oceaner 6213, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. 1251-2835, muito obrigado. Eu sobrevoo Mata Escura, passando através de Águas Claras. Já avisou a Alfonso Serra com Índia, vai prosseguir para pouso em 4 minutos, Mike Litoral. Isso, papapá, Mike, Vitor Alfa, tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo no mil pés, no corredor Interlagos, papapá Alfa 34. Assiste do mesmo, porém nem não visual, está mantendo 500 pés, o Mike, Vitor Alfa. Delta Serra Lima, tráfego 12 horas, rumo norte, 6 milhas, mantendo 500 pés, helicóptero vai pousar no LC, Serra Índia com Índia. Delta, Serra Lima, mantenha para o Ceasa, reporte visual com o campo. Ceasa vai reportar para o campo, Lima. Visual com o tráfego do Serra Lima. Visual também com ele sim, entrando em procedimento de pouso, Mike Vitoral. Mike Vitoral, sua frequência ali. Estabilizando o localizador, o gol 1250. 1250, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 1250. Azul Golf, solo 23, livre à direita, papal, estacionário, levando frequência. Também de Paripe para Interlagos, ciente do tráfego a 1.000 pés, correndo Interlagos, November Oscar Luiz. November Oscar Luiz, mantendo 1.500 pés, a parte do Alco Campo. Reportará quando em contato com o Alco Campo, November Oscar Luiz. Zero nós, autorizado pouso, piscina 0. Autorizado pouso, é o gol 1250 na 10. Torre Salvador, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, acionado e pronto para o táxi. Kilo Romeo Oscar, vai aguardar só um minuto para o táxi. Aeronave agora ingressando no Neopad 5, Charlie 402. A PC é autorizada. Cliente aguardando. Pelo Kilo Romeo Oscar. 6 Kilo Romeo Oscar, reporta papá para ingresso no 7. Reportado táxi, reportada na papá o Kilo Romeo Oscar. 4-5, Serra Papa Tango de Alta Serra, ou... corrigindo, sou em Salvador de Alta Serra Lima, transfere na pescoça. Sente Papa Tango de Alta Serra Lima. Cruzado final no 7, reporte visual com Boeing 737-800. Curta final no 0. Jogou no visual, autorizado final da 107, o Serra Lima. Gente, mantém a posição, pelo Romeo Oscar. Guardando na papal, pelo Romeo Oscar. Flore Salvador, não vem verão, Luiz, que corrida Interlagos tem contato visual com o campo. Opa, Romeo, não vem verão, Luiz, que chama a torre 1-1-8, decimal 95. 1-1-8, decimal 95, torre 9 verão, Luiz. Salvador, Papa Romeo, November Oscar Luiz, que correu do Interlago, tem contato visual com o campo. Papa Romeo, November Oscar Luiz, se aproxima Ceasa, aguarde autorização para ingressar final no 7. Aproximação através de Ceasa, aguardando a aproximação para pouso na pista no 7, November Oscar Luiz. Delta Serra Lima, tráfego ultrapassado, autorizado, pouso, pista no 7, vento 170 graus, 1-1-9, confirma somente o PAD, que se destina. PAD 5, HDK.